Jesus Cristo é a luz do mundo, com amor profundo já me transformou. Com sua graça o sofrimento passa, hoje como prova de Jesus eu sou. Bem-aventurado será o cristão, que o coração a Deus entregou. Terás em Cristo a felicidade de quem foi perdido e hoje se achou. Terás em Cristo a felicidade de quem foi perdido e hoje se achou. Jesus Cristo, com seu grande amor, salvou minha alma e também me curou. Tirou a doença e me deu a crença, e por sua graça hoje salvo sou. Jesus Cristo é o caminho da paz, quem entrar por ele jamais perderá. Com ele na mente, encorajo o crente, recebendo forças para caminhar. Com ele na mente, encorajo o crente, recebendo forças para caminhar.